fugaza, um olhar ferido, é como o sol da manhã que me queima. E provocante, também gostosa, estou morrendo de saudade e de amor. Eles gostam de passear sozinhos e as mulheres em casa a trabalhar. Comportam-se como os bebezinhos e chegam a casa sempre a resmungar. Antes querem piscar as raparigas nos cafezinhos com os seus amigos e nós à espera do seu amor, mas a nós não nos sabem dar um valor. Os homens são todos iguais, mas a gente lhe faz, ainda querem mais. Os homens não sabem apreciar tudo o que lhe fazemos, não nos deixem abusar. Os homens são todos iguais, mas a gente lhe faz, ainda querem mais. Os homens não sabem apreciar tudo o que lhe fazemos, não nos deixem abusar. Que temos os olhos fechados e que não vimos os joguinhos deles, e que temos os ouvidos tapados e devemos ter mais confiança neles. Eles não sabem o que nós sabemos e nós à espera de os castigar. Eles às vezes são uns venenos, mas com nós não nos deixamos mais brincar. Os homens são todos iguais, mas a gente lhe faz, ainda querem mais. Os homens não sabem apreciar tudo o que lhe fazemos, não nos deixem abusar. Os homens são todos iguais, mas a gente lhe faz, ainda querem mais. Os homens não sabem apreciar tudo o que lhe fazemos, não nos deixem abusar. Pensam ter uns anjinhos e muitas têm confiança neles. Se soubessem que são os diabinhos, não nos deixa sós e andar atrás deles. Pensam que são as outras mulheres as culpadas desse joguinho todo, mas os homens não são sinceros, dizem que são elas. Vamos no seu jogo. Os homens são todos iguais, mas a gente lhe faz, ainda querem mais. Os homens não sabem apreciar tudo o que lhe fazemos, não nos deixem abusar. Os homens são todos iguais, mas a gente lhe faz, ainda querem mais. Os homens não sabem apreciar tudo o que lhe fazemos, não nos deixem abusar. Os homens não sabem apreciar tudo o que lhe fazemos, não nos deixem abusar. Canal 2 Sou mulherengo, sou sim senhor. Mulher pra mim é o melhor. Ser mulherengo, ai não é defeito, é ter bom gosto e ser perfeito. Sou mulherengo, sou sim senhor. Mulher pra mim é o melhor. Ser mulherengo não é defeito, é ter bom gosto e ser perfeito. Eu gosto delas com peitinhos aprumados, sem sutiã, sem sutiã. E com os picos das mamotas afiados, sem sutiã, sem sutiã. Eu gosto delas com tecidos transparentes, sem sutiã, sem sutiã. E lá na praia gosto de velas bem quentes, sem sutiã, sem sutiã. Sou mulherengo, o povo diz, mas elas gostam, ai pedem-me. Elas até perdem a ação, se a brincar lhes diz. Eu gosto delas com peitinhos aprumados, sem sutiã, sem sutiã. E com os bicos das bermudas afiados, sem sutiã, sem sutiã. Eu gosto delas com tecidos transparentes, sem sutiã, sem sutiã. E lá na praia gosto de vê-las bem quentes, sem sutiã, sem sutiã. Mamocas afiados, sem sutiã, sem sutiã. Eu gosto delas com tecidos transparentes, sem sutiã, sem sutiã. E lá na praia gosto de vê-las bem quentes, sem sutiã, sem sutiã. Já não entendo porque estou aqui. Se tens outro tempo mais presente em ti, nem sequer me deixas fazê-lo morrer. Eu já não suporto que fales nesse adeus e o nome do outro chames mais que o meu. Se eu esqueci quem fui, também tens que esquecer. Por uma vez, faz amor comigo sem lembrar esse amor perdido que não está. Sou eu quem tens agora. Por uma vez, ama quem te ama com fervor. Chama quem te chama, meu amor. Esquece o amor de outra. Já não aguento viver de ilusões, só ouvir lamentos e comparações, e não me deixares fazer-te feliz. Já estou no limite do que posso dar. Se queres que acredite que não estou a mais, esquece o que passou, como eu também fiz. Por uma vez, faz amor comigo sem lembrar esse amor perdido que não está. Sou eu quem tens agora. Por uma vez, ama quem te ama com fervor. Chama quem te chama, meu amor. Esquece o amor de outro. Por uma vez, faz amor comigo sem lembrar esse amor perdido que não está. Sou eu quem tens agora. Por uma vez, ama quem te ama com fervor. Chama quem te chama, meu amor. Esquece o nosso amor de outrora. Este é o seu Canal 2 da Antena 1. Eu sou um menino.

agora que te foste embora, já só me restam recordações. Depois de tanto tempo já não há remédio. Se Deus quiser, o sol brilhará separadamente para nós os dois. Por ti eu deixava tudo e não queria saber. Essa é a rádio que só toca sucesso. Não. quero longe, chorando por ti. Quantas vezes eu quero acabar, mas eu penso nas noites de amor. Mas eu sei que não há ninguém com o teu sabor. Se vais embora eu fico perdida, não sei o que fazer. Se estás comigo eu quero ser livre, não sei esconder. Eu já não sei dizer que te amo, não sei se te odeio. Eu já não sei viver contigo, mais que desilusões. Eu já não sei dizer que te adoro, se não te aceito. Eu quero amar-te, mas eu não esqueço as tuas traições. Já não sei o que sinto cá dentro, nem entendo o meu coração. Mas viver sem o teu amor é solidão. Embora eu fico perdida, não sei o que fazer. Se estás comigo eu quero ser livre, não sei esconder. Eu já não sei dizer que te amo, não sei se te odeio. Eu já não sei viver contigo, mais desilusões. Eu já não sei dizer que te adoro, se não te aceito. Eu quero amar-te, mas eu não esqueço as tuas traições. Eu já não sei dizer que te adoro, se não te aceito. Eu quero amar-te, mas eu não esqueço as tuas traições.